desejei ser como o vento que vai passando sozinho, sem repisar um caminho, sem conhecer paradeiro. Quis ser nuvem ao pampeiro, ser a estrela que fulgiu, quis ser as águas do rio, fazendo invejas areias. Esse é o eterno viajar. Um dia cansei de andar e desejei novamente, em vez de rio, ser barranca. Satisfeita por não saber que é feliz e nunca mais invejar o destino das estrelas que só enfeitam a noite, porque o sol pode vê-las. As nuvens que submissas vão onde o vento as levar, que passa triste porque não pode voltar. Um dia cansei de andar e desejei novamente, em vez de rio, ser barranca. Em vez de nuvem semente.